Roger that, Adam. 商品5の今お会いする車を待ってて。 Delta 1 agora está no estabilizado. Bravo Lopes está aí no sentido liberal e aguardando para retorno. O número é 42, Equadora. Salvador, boa tarde, Gol 1164. Boa tarde, Gol 1164, traça direita, Rosto 44, mantendo linha do litoral de Salvador, mantendo em torno de Rio Pés. Isso, zero, condutorizado, retorno 40 graus, 129, artigo 0, 13. Traço no litoral, está ciente do seu traço. Ciente de repouso, pista 190, ciente do traço, grato, Gol 1164. Está habitual com o banheiro final, já esperado, pode voltar para o segundo gol. Sérgio Leste, passando o 736 da Gol, autorizado a retornar para o diretor de sobrevoo, mantendo em escuta permanente. Grato, mas fica permanente do 14, Sérgio Leste. Pouso 3009 aeronaves, pouso 3009 aeronaves, pouso 3009 aeronaves. autorizado. A passagem autorizada. Alinhar e manter. Obrigado. favor. Doutora Chanel, 6321, Mauro, Moro 1. Eu sou Chanel, 361, contato radar, preparando o 2380 e o seu Arturo 1. 320, Mauro 1, Chanel, 6321. Abandone o setor, prossiga para o farol de Itapuã ou passa mais. Parque de Pituaçu, mas está na linha do litoral agora. Parou, setor do Parque de Pituaçu. Sobrevoo e o voo em 2,5 do sinalzinho. Autorizado ao sinal de procedimento de aliança de subida do sistema 0, reporte estabilidade. Com restrição de altitude e velocidade em taxa de 4462. Para 5.000 pais, se não dá uma Recife, frequência 128.935, alterna 123 e saúde. Firmo 123 e saúde. Solicito sinal 200, salvo ângulo 2017. Agora sinalização 207. Aliás. Autoridade de polícia de Recife, comunidade final. 2-0-0-2-0-1-7. É possível coordenar pro 2-0-1-7 a proa do Whisky Lima 001? 2-0-2-7, vou direto para Coral. Qual posição? Coral. Coral, 2-0-1-7. Autorizado o litoral e aqui é para a Brota. Repita. O Sérgio Leste tentando fazer o sobrevoo no bairro de Brota. Está indo para o litoral agora, está autorizado. Sim, prossiga para a linha do litoral e aguarde transferência. Para a linha do litoral e aguarde transferência. Thank you. Charlie Pouso, Brasil 443. Sistema, autorizado Pouso, 1-0 grau, 0 litro. E o Pouso 1-0, Brasil 443. Bom, 884.